Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam seres humanos e robôs pela internet. Eu sou Fernando Baroni, estou aqui com o Thiago P. Zanetic. Aê! E isto não é um podcast. Aê, de novo. Lindo. Thiago, por que isso não é um podcast? Porque a gente não sabe fazer um podcast. Não, na real, todo ponto é, foda-se o modelo nacional de fazer podcasts. Uhum. Isso aqui é um áudio direto e reto, sem dó, sem edição. Você uhum. vai escutar sirene, vai escutar trânsito, vai escutar a gente acendendo cigarro. Campainha. Porra toda. A gente indo mijar. Quer dizer, eu não sei se dá pra escutar indo mijar, porque o seu banheiro é longe. Mas se der, você vai ouvir, vai escutar. E aí, vamos já combinar isso. Quando um for mijar, vai continuar gravando. Lógico. Beleza. Eu tô bebendo muita Coca-Cola aqui. Coca-Cola. Aí eu ia falar, escolha de uma geração, isso é Pepsi, porra. Pode virar da Coca se vocês quiserem pagar pra gente. Sim. Porque a gente vai se vender. Essa é a ideia, né? Pra que alguém faz um podcast? Então, já vamos deixar bem claro isso como é o primeiro episódio, é bom que as pessoas já entendam os negócios. Nós queremos grana. De alguma forma. Isso aqui é provável que nunca dê um puto. Mas a gente quer. Nós vamos ter sim. Eu fiquei bravo, porque eu quero dinheiro. Mas assim, pelo menos, né? Estamos botando a cara a tapa de novo aí no mundão. De novo, é bom frisar de novo, porque nós não somos virgens de podcast. Pois é. Peraí que meu bigode tá tão entrando no nariz. Eu sei que é uma mídia sonora e tal, mas eu preciso ter conforto. Pra quem nunca viu uma foto do Thiago, o Thiago tem um visual assim que é o padrão do hipsterismo. Não. Eu sou de escritor, então eu tenho um padrão de escritorismo. Não é só tu colocar um óculos na cara que você tem cara de escritor. Não, você tem cara de hipster, porra. Eu tenho cara de hipster, eu confesso. Eu não me incomodo também, porque o que o hipster faz pros outros? Sei lá. O que é um hipster? Bom, foda-se, não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje. O tema de hoje é mais interessante. O tema de hoje é ego. Ego. Porque é claro, né? Porque nós vamos questionar e criticar o ego, sendo que são dois caras colocando um áudio na internet para que os outros ouçam, se achando pessoas especiais o suficiente para serem ouvidas, né? É um episódio meta já. Exatamente. Começar bem. Falando em ego, né? Vamos lá fazer um jabá das nossas coisas, né? Mas é claro. Porque já que a gente não tem propaganda de fora, a gente faz propaganda de dentro. Já acostuma vocês aí, né? Ouvintes. É. A não ser que chegue um dia que depois no final nós vamos dar o e-mail e tal, que vocês mandem todos os boletos de compra de todos os nossos produtos disponíveis no mercado. Aí a gente percebe que todos os nossos 5 ouvintes compraram todos os nossos produtos. Aí a gente para de fazer propaganda. Das nossas coisas, mas assim, Coca-Cola, chama nós aí. Então, faça a propaganda de seus produtos, Fernando Baroni. Muito bem, eu sou roteirista, eu tenho alguns gibis por aí, no mundão afora. Tenho Insano, revista independente, feita com desenhista Samuel Ságio. Tem as revistas do coletivo Escape HQ, uhum. Você encontra todas elas no site escapehq.com.br. Esse é o Thiago pegando um cigarro. Pega um aí também, vamos fazer um brinde. Um brinde a Escape HQ e a obra de Fernando Baroni. Acho que tem mais coisa que você... Tem o Gibi Quântico também, né? Ah, do qual também faço parte. Sim, Thiago tava nos dois volumes, inclusive no primeiro que foi premiado pelo Troféu HQ Mix. Claro, ego, né? E eu estou no segundo volume, que foi lançado recentemente. Futuramente premiado. Tomara. Tomara não, vai ser. Não, se continuar esse esquema no HQ Mix, acho difícil. Mas ai deles. Isso aí é deles. Assunto pra outro podcast. Opa, outro. No dia que a gente quiser queimar o nosso filme, nós vamos fazer as verdades. Mentira, gente. A gente ama o HQ Mix. Aí, ó. Vai bombar. Queimou o filme. Acabou. Nunca mais ganhei o HQ Mix. Eu não fui indicado esse ano mesmo, então tá bom. Ego. Isso faz parte do ego. Entraremos nesse assunto mais tarde. Com certeza. Faz o seu jabá, rapaz. Ô, rapaz. Então, eu, assim como o Baroni, sou roteirista. Que assim, a gente não sabe desenhar, então a gente escreve. Não nos desvalorizem. E eu, como o Fernando Baroni disse, eu vou só chamar de Baroni daqui pra frente, tá? Por favor. Por favor. Eu fiz parte do Gibi Quântico 1 e 2. Disponível aí, vai no Facebook... Procura lá, pede, o pessoal envia pra vocês. Não serei eu, mas eu posso assinar. Dependendo da pessoa, se o ouvinte for legal, eu assino. E se eu estiver perto da pessoa que vai enviar. O que provavelmente não vai acontecer. É, também fiz parte da publicação pela Editora Draco do Rei Amarelo em Quadrinhos. Que essa daí é coisa bruta, hein? Linda. Coisa. Também, em breve, ganhará o HQ Mix. Está indicado em 3 categorias aí. Obviamente, ah, vai levar. Obviamente que a minha história é a melhor de todas. Ego. Não, o GB é legal pra caramba. E eu acho que vai levar, sim. Assim, não é porque eu faço parte, porque eu... Rafael Fernandes, ó, fazendo, né, um link para os amigos, ele mandou bem aí na seleção de histórias, foi uma HQ legal. Quem quiser comprar no site da Draco tem lá. E, obviamente, minha obra maior, porque eu sou escritor também, é 11 Reis, né, é uma trilogia 11 Reis, o primeiro volume é o Principia, já lançado, você pode comprar na Amazon, na Saraiva, tudo, fantasia medieval, capa e espada... É o melhor livro da história da literatura mundial. Ego. Segundo... Eu não acho também, não, que é o melhor. Mas é bom pra caralho. Mas comprem também. Ah, é bom mesmo, é bom mesmo. Aí, ó, viu? Muito bem. E, inclusive, no... Olha, eu bati no microfone aqui. Não, você bateu no pop, relaxa. Ah, o pop. Porque eu sou muito pop, né? Você vê que a gente já é todo aparelhado aqui, né? Não, a gente pode não dar a mínima, mas aparelho a gente tem. A gente não vai ter, tipo assim, por exemplo, vai, eu vou falar dinheiro, fazer plim, aquelas coisas, né? Tipo, não, pelo amor de Deus. Não, não. Até a gente pode fazer um dia, um episódio, em que um de nós fique falando e o outro faz com os sons. Mas é porque não tem que ter edição. Fazer que nem aquela galera que faz a edição ao vivo dos podcasts. E sempre dá merda. Sempre. Não funciona essas coisas. A gente é honesto, pelo menos. A gente não quer fazer nada disso, a gente não quer ter trabalho. O único trabalho que a gente tem que ter é o ouvinte de ir lá e baixar o podcast. Como você tá ouvindo, você já baixou, então... Tá ótimo. Tá ótimo, maravilha. Então, o que mais? Que eu ia falar alguma coisa. O que mais você fez? Nada, né? Faz nada. Não, fazer eu fiz, né? Mas vai sair agora em breve, então eu não vou anunciar ainda. Não sei o que pode anunciar, mas tem um monte de coisa. Eu e você, né? Nossa, a gente tá... Tem bastante coisa pra sair nesse fim de semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Vai ser bonito o negócio. É, inclusive a gente vai estar na CCXP lá, tudo com mesa. Lá vai ter coisa nova. Eu acho que cada um de nós aí, pelo menos uns 3 projetos novos vai ter. Sim, sem dúvida. Então, fiquem de olho. Quem for na CCXP, vai lá e visitar a gente. E fala, eu não sou um ouvinte, é a senha. Eu não vou falar que dá desconto, porque eu não vou lembrar no dia, e você vai falar isso, eu vou mandar você se ferrar, porque eu não sou ouvinte, eu quero desconto. Vai, sai daqui, ó. Mas eu sou legal quando você vai falar comigo, pode ficar tranquilo. Não sei se vocês já escutaram enquanto o Thiago falar, mas a gente também tem um participante coadjuvante aqui, que é o Vizinho de Cima. Vizinho de Cima adora ficar arrastando móveis o dia inteiro aqui. É praticamente então, a Graneiro morando aqui em cima, né? Vocês vão escutar bastante aí. Aí, Graneiro, pode contratar a gente também. Porque eu falei, tudo que a gente fala, a gente tenta dar ideia. Vai que alguém faz uma hashtag, alguma coisa assim. Isso não é uma hashtag. Isso não é uma hashtag. A partir de hoje, aí, qualquer coisa aí, quiser falar com a gente, coloca isso não é uma hashtag no Twitter, a gente encontra. Facebook funciona? Funciona, mas eu tenho preguiça de fazer busca de hashtag no Facebook, então se você colocar, eu provavelmente não vou ver. E provavelmente a gente vai olhar no Twitter e nunca vai ter nada, então, tranquilo. Porque no Twitter, já vamos entrando no assunto do ego. Ah, não, antes de entrar no assunto do ego, vamos falar uma coisa, vamos nos apresentar direito. Porque Barone era integrante e você era o dono, praticamente, daquele podcast, que era o Contraudição. então, era o podcast do site Contraversão. Eu enchi muito saco de todos os integrantes para fazer. Eu gravava, eu editava, eu penava ali pro negócio funcionar. Você subia ele? Subia, fazia o postzinho bonitinho, checava feed, toda aquela desgraça que envolve ter um podcast, todo aquele cuidado que você aqui provavelmente não vai ter tanto assim. Não. A gente vai checar. Sim. O nosso site vai estar sempre bonito, porque ele é simples, porque a gente não quer trabalho. Isso não é um site.com. Pois é. Eu edito outros podcasts aí também, por aí, pra uma galera... não vou fazer propaganda deles agora. Um dia, quem sabe, eu falo. Não fala, não. Os outros que façam da gente. Porque nós somos o melhor podcast do mundo, porque nós não somos um podcast. É que tem todo o rolê da... Oi. Tem todo o rolê da comunidade de podcasts, né? Ah, é a Podosfera. É, a Podosfera. A Podosfera. Amamos todos vocês, amigos podcasters. E, não, mas amamos mesmo. Todo mundo que eu conheço é legal, então tudo bem, eu amo. Eu gosto da galera. É, não, é pessoal legal mesmo. E eu era do podcast com a maior durabilidade da história da internet. Trovão Alfanumérico, o podcast que tava só no YouTube. Não, tinha um link lá pra baixar. Tem, na verdade, ele tá lá. O Trovão Alfanumérico, você procurar, tem 6 episódios, ou 7, agora não me lembro. E foi o que durou. Então você percebe que tem um veterano com mais de 100 episódios? Durou mais de 100. Eu tenho mais que isso, contando todos os podcasts que eu já fiz. É, e eu tenho 6 mais 2 participações no podcast. Então eu tenho 8 participações, agora é minha nona. Quando, quando chegar a 10 vai ter festa. Se contar a participação, rapaz, sou o maior arroz de festa de podcast. É, achou que ia dar alguma coisa na vida, né? Ô, oh, vou participar isso aqui que o pessoal vai comprar minha HQ. Olha, deu certo, viu? Ó! Oh. Pro crowdfunding que eu fiz, deu certo. Ah, então tá bom. Não, fico feliz de verdade. Eu tô sendo irônico, não. Não, porque a gente participa e tal assim, mas nunca sabe qual que é o resultado, né? Então, não sei. A não ser que, sei lá, você participe, sei lá, do não, não vou falar os nomes de podcasts maiores. Né? Jovem Nerd. Ah, então. Ah, mas é aquela coisa. É, você faz mais por gosto, né? Igual fazer não, quadrinhos. É divertido. Exatamente. Exatamente. Fazer por gosto, fazer pra se divertir, porque no final das contas a gente vai tudo morrer mesmo. E não ganha um centavo mesmo. Não ganha um centavo, porra. Nós estamos tudo ferrado mesmo. Mas aí, quiser fazer propaganda, é nós, hein? Então, sobre ego. Vamos lá, né? Vamos iniciar essa pauta, já que a gente não tá sabendo como iniciar, a gente tá enrolando. Porque ego é tudo hoje em dia. A gente vive na época de redes sociais, de Pokémon Go. Porque, querendo ou não, tudo isso tá dentro de ego. Porque, peraí, pronto, vou bater o cigarro aqui. O Pokémon Go, antes de redes sociais, Pokémon Go, o objetivo é ser colecionar os Pokémons. Certo. E o que você faz? Posta a foto. Ah, peguei um Bulbasauro. Você bota a foto no Facebook. E aí você quer se gabar que você tem um Bulbasauro. Aí você tem, sei lá, você fechou 150. Não sei se alguém já fez isso, acho que não. E você quer se gabar que você fechou todos. Ou seja, é o ego. Sim. Como é as redes sociais que você tem. Você posta lá. Vou dormir. E aí você quer que tenha curtidas. Sim. Pra alimentar o seu ego. Tudo hoje em dia é assim. É que hoje em dia a modalidade de rede social mudou um pouco, né? É, antes era uma coisa mais de status rápido, você disputava só interações. Hoje em dia tem todo o rolê do textão. Textão. Você faz um textão, vomita sua opinião de merda lá, e daí você quer que as pessoas comentem, concordem, ou comece uma treta pra você poder ganhar a treta nos comentários. Eu acho legal o textão que é assim, né? Por exemplo, tem algum problema que envolve o feminismo. Aí vão os caras lá, né, e fazem um textão de apoio às minas. Em geral, esses caras fazem isso só pra quê? Pra ganhar um puta destaque, né? Falar, olha como eu sou legalzão, tal, não sei o quê. Cara, não seja babaca, né? É que assim... Você tem que apoiar, é óbvio, tá certo, eu concordo, quando a causa é justa, a causa é certa, você tem que apoiar, tem que fazer... Por que você precisa ser protagonista de uma causa assim pra ser legalzão? Nesse caso específico, eu acho muito irônico, porque se um cara quer fazer um mega textão pró-feminismo, ele já tá fazendo errado, porque ele tá tirando a voz da mulher pra colocar a voz dele. É aquele roubo de protagonismo, né não? É, pois é. Ah, rapaz. Tipo, cara, você começou errado já. Começou. E os caras se acham fodões, assim, faz um textão e tal. E aí vem as meninas, ai, obrigada, não sei o que, não sei o que lá. Mas elas deviam falar, cara, não é sua luta, cala a boca. Apoia a gente, seja um cara legal, mas calma, né? E o curioso do ego é que você não precisa necessariamente ser bom em nada pra ter um ego enorme. Não, pelo contrário, quem tem ego enorme em geral não é bom. Porque, por exemplo, veja o exemplo, vamos dar um exemplo, Stephen King. Cara, gente boa. Humildão, gente fina. Anda de papete. Eu já vi uma foto dele de papete andando. Então quer dizer que assim, se o cara anda de papete, ele não tem ego. É verdade. Apesar que eu tenho uma papete. Mas essa história é pra outro dia. Porque vai ter um tema de um podcast. Não, isso não é um podcast. Então assim, e o cara é um dos maiores escritores da história. Sim. E tá lá, de papete, lá, sendo gente boa. Só que as pessoas têm um puta ego e não são nada. E em tempos de redes sociais, como a gente falou, YouTube. Nossa, aí que é maravilha, hein? A pessoa vai lá e quer ser ouvida. Sim. Ela quer, nossa, eu tenho muito a dizer. E em geral, não tem. Não é engraçada, não é inteligente, não é esperta, não é bonita. Mas ela acha que ela é tudo isso. quando toma uma invertida, faz um vídeo só pra reclamar disso, ou pra chorar em público, chorar porque, em público. Nossa, por, como vocês fazem uma coisa dessas? Pois é. E é muito triste isso daí, porque hoje em dia só cresce. Sim. Como o ego das pessoas. Não, sério, é que eu fico pensando nos exemplos, a gente não vai falar exemplos, mas, né, é complicado. Todo mundo que tá ouvindo conhece pelo menos uma pessoa que se encaixa nesse rolê todo, pelo menos uma. Se você acompanha a rede social, você tem várias que você acompanha, assim. Não precisa nem na rede social, fora mesmo, você deve ter um amigo babaca, um amigo ególatra, todo mundo tem. E todos somos ególatras, egocêntricos, só que em níveis diferentes. Sim. Né? Isso... Porque faz parte também daquela coisa, você tem que ter um mínimo de amor próprio. Isso tá embutido, entendeu? Claro, você tem que amar a si mesmo sobre todas as coisas. Fica a dica aí, Deus. É, eu vou começar a anotar quantas vezes o Thiago fará algum comentário anti-religião, anti-cristianismo nesses episódios do que não é um podcast. É. Só fazendo um adendo aqui, quando eu tinha o Trovão Alfanumérico, eu fazia essas piadas e os caras, não, vamos evitar, porque a gente falava mais de cultura pop e tal, e às vezes não cabia. Uhum. Aí quando eu fazia, eu falava que era o cristão alfanumérico, né? Eu preciso falar... Agora eu preciso pensar em algum título aqui pra... Mas não é, mas pensa bem. Esse negócio de amar Deus sobre todas as coisas, mas... o cara tem que amar a si mesmo antes de tudo, tipo, gostar de si pra poder ser uma pessoa legal e fazer as coisas boas. Sim. Você não precisa, tipo, vai lá e fala assim, bom, não vamos entrar em religião, eu ia começar a falar aqui, deixa quieto, vai. Hoje não é dia. Obrigado. Dia, no Natal, a gente faz um... Natal e Páscoa. No Natal e Páscoa. São especiais. Em Corpus Christi. Não, não, não, se forem todos, fodeu, tem muito feriado religioso. Só não, tem, né? Não. Mas um dia nós faremos um... Não, o de Natal eu acho que deve ser aquele. Ok. É o podcast sobre Jesus. Se isso aqui sobreviver até o Natal, a gente faz. Equipamento a gente tem, pô. A gente tá bem equipado, rapaz. Mas vamos ver, vamos ver. Mas assim, é... Peraí. Não vai ter edição mesmo, eu nem ligo mais. Ai, como é bom isso. Eu que fale. O quê? Eu que diga isso. É, você, cara, que editar, porque eu não sei, eu não saberia fazer. Então, eu tô muito feliz. Mas então, nós falamos do ego, e tem uma coisa que é bem legal, que é o fenômeno da massagem do ego, né? Porque, tipo, né, é o que todo mundo quer, né? Lógico. É o pessoal quer isso, né? E tem pessoas que são profissionais em massagear o ego dos outros. Opa, tem. Tem gente que cria carreira em cima disso, né? Sim. Cara, o primeiro trabalho sério que eu tive foi estagiário numa multinacional. Eu fiquei lá uns 2-3 anos. Nossa. Eu virei um perito em massagear egos alheios nessa época. Porque era meu trampo na reta, né? Exato. Era mais um ambiente corporativo, eu era um estagiário, eu era ninguém. E eu trabalhava com comunicação, aquela área que é a primeira a cortar a galera, né? Então eu tava meio que tentando fazer aquele trampo pra ser efetivado no fim da faculdade. Ah, sim. Resultado, não foi efetivado. Mas no ano que me demitiram porque acabou a minha faculdade, eu ganhei o prêmio de estagiário do ano. Vale pra caralho, né? Oh. Hoje em dia você tá até no currículo isso foi aí, foi pro, né, currículo, mano. Intern of the year. No LinkedIn. Mas graças a Deus larguei essa área. Ah. Que alegria. Nossa. Não, eu até gosto da área, mas eu não consigo pensar. Deve ser horrível trabalhar. Porque justamente é uma das áreas que eu penso que mais tem isso daí. De massagem de ego. Tem, cara. Especialmente assessoria de imprensa. Eu já trabalhei como cliente, né, no caso. A assessoria de imprensa é exatamente um cargo de massagem de ego. Não exatamente. Não? É, não, não. Porque... É... Tá, talvez, vai. Porque você tem que encher muito a bola de jornalista. Exatamente. É. Exatamente. Essa é a parte mais chata do trabalho. Mentira, a parte mais chata é follow-up. Follow-up é um inferno. Eu nem sei o que falou. Você manda uma pauta, certo? Legal, foi um silêncio incômodo, assim. Você olhou pra mim, assim, o que tá acontecendo? Você manda uma pauta, manda um release pra sua base de jornalistas. Certo. Que, sei lá, tem alguma relevância pra ele, aquele assunto que você precisa divulgar do seu cliente. Uhum. Passa um dia, dois, você começa a ligar para todos eles, enchendo o saco deles, saber se eles leram, se eles acham interessante. Nossa, que saco. Faz uma conversinha ali, tá lá, pra tentar cavar aquela pauta. Ah, sacou? Não, tá. Entendi. Nossa, só de pensar isso aí. Eu odiava follow-up, porque pra mim o telefone é uma invenção do demônio. Sim, sim. A melhor invenção que tem é esse tipo de coisa, tipo WhatsApp, essas coisas. Quer dizer, mais ou menos. Porque assim, é o tipo de coisa que evita que alguém te ligue. É. Porque eu odeio receber ligação. De qualquer pessoa. Quando toco o telefone, eu já fico tenso. Eu tenho realmente um problema com isso. E, nossa, aí você tem que falar com a pessoa. E eu, no meu trabalho, que eu não vou falar o que é técnico de farmácia, toco o telefone o dia inteiro. Ah, é um inferno. Eu odeio falar no telefone. Então, daí, no follow-up, você ficava tendo que ficar o dia inteiro no telefone. Ele tá checando rede social, apenas um pouquinho. Não, eu tô vendo os e-mails importantes, gente. Eu tô num período de transição na minha vida. Preciso ficar atento ao que tá rolando. Eu deixei meu celular longe porque eu não ligo tanto, mas eu sou levemente profissional. A gente já viu aqui quem é o elo fraco da corrente, né? É que eu tô acostumado também a podcast que é muito pesado em edição, entendeu? Então é o tipo de coisa que eu cortaria depois, que dessa vez eu não vou cortar. Inclusive, me lembro que muitas vezes você tava gravando um podcast e eu te mandava alguma mensagem no Facebook ou alguma coisa assim, uhum. E você respondia na hora, não, eu tô aqui gravando. Ah, vai aí. Não, de boa, foda-se. É, depois não, não. E eu, tá bom. Vocês não têm ideia, caros ouvintes, de como é o arquivo bruto de uma gravação de podcast. Vocês não fazem ideia. É. Que nem com isso aqui vocês vão ter ideia, porque a gente tá tentando não ser tão cagado, porque não vai editar, entendeu? É. Quando é um programa normal, assim, que vocês estão habituados a ouvir, é uma zona desgraçada, dá um monte de bosta, a galera para no meio. Em geral grava por Skype, daí o cara cai. Uhum. Aí, cadê fulano? Cadê fulano? Daí o cara tem que voltar. Ah, e fica picotando som, repete de novo. Ah, é um inferno. É uma vida. Por isso que a gente quis gravar pessoalmente, assim, presencial, porque pra dar a melhor qualidade de produto para nossos ouvintes. Fala que é mais legal, né? Parece que a gente tá dentro de um estúdio de rádio. É verdade. Olá, ouvintes! Como é que fala? Oi, gente! Tinha aquele lá, que saudade de você. Tá aí, ó, se você quiser, você pode mandar sua história triste pra gente. A gente vai fazer um quadro incidental. Pode ser a qualquer momento do episódio. É, então, inclusive, como a gente tá começando, a gente vai começar a testar um monte de segmentos pra ver se funciona. E o que for legal, a gente continua. Então tem o História Triste do Ouvinte. É um bom começo. É um bom começo. Quando nós dermos no final, a gente tenta lembrar isso. É uma tentativa de você amassar o seu próprio ego, né? O seu próprio ego. Você vai aparecer num podcast, vão falar seu nome, olha. Olha aí. Que aparecer não, né? Porque não tem imagem, mas... É, até tem na postagem do site, tem uma capa, mas a gente não vai colocar a cara do cara lá, né? Podemos. Só se a história for muito podemos, triste. Podemos, é. Mas se o cara falar, nossa, minha história é muito triste, for mesmo, a gente vai colocar a sua cara. A gente pode fazer uma coisa parecida com o babaca do mês da Mad, sabe? Boa. Mad é essa que você, né, já... É, foi editor assistente da Mad por 4 anos, olha só. Aprendeu pra caralho, né? Aprendi, cara. Aprendi com uma vida uma merda. Não, mede só por Deus, né? Coisa feia aquele negócio. É doído, né? É doído. Então nós vamos ter o ouvinte mais triste do mês, se der certo isso daí. Isso aí. Que é a cada 2 episódios, né? Sim, é quinzenal. Pra quem já não sabe. Ah, é? Eu achava que era semanal. Ah, não, pelo amor de Deus, vamos fazer quinzenal. Eu tô achando que aqui. Não, quinzenal, dá tempo, se a gente se ferrar não conseguir gravar, ninguém ficar, vocês não postaram nesta semana. Ah, é verdade, é verdade. Então vamos evitar isso. A não ser que massageie muito o nosso ego. E olhe lá. E a gente não vai mudar isso. Porque... Na verdade, quem se ferra aqui, eu também vou contar a história dos bastidores. E isso aqui é gravado na casa de Barone. Uhum. Barone está em casa. Hoje cheguei, inclusive o porteiro falou, ó, ele falou pra você abrir a porta, porque ele tá no banheiro. Eu cheguei e tava cagando. E eu lá, babacão, vou lá, entro e tal, sabe? E eu saio da minha casa. É longe, mentira, é mó perto. Só é bom por isso. Ok, mas... Então você sabe agora como funciona o podcast. Nossa, a gente entregou tudo no primeiro episódio, não vai ter mais o que falar depois, né? Não, é bom assim. Já sabe onde estão se metendo. É. Se escutar o segundo, é porque a gente fez algo muito certo. O cara falou, mano, isso é muito ruim, não é possível que eles continuem assim. Vai ser pior o segundo. A gente se perdeu na pauta, né? Ah, mas isso vai acontecer bastante, isso, né? Vai acontecer sempre. Por isso que depois de um tempo a gente vai estar muito cansado de fazer isso. A gente vai fazer só porque a gente vai estar com patrocinadores. E aí a gente não vai ter mais pauta. A gente vai começar a falar e de repente falar, ah, nossa, a gente falou sobre, sei lá. Não, a gente vai começar a ficar igual a maioria dos podcasts grandes. Oh, burn! Galera que repete o mesmo tema todo ano. É. O cara falou, esse aqui teve mais downloads, então vamos fazer ele de novo. Vai fazer a parte 2 disso. Parte 2. E é igual a parte 1. Sim. É. Ou vou abrir a Wikipédia pra falando de um período específico, de um tema específico. Que eu tenho muita certeza que a gente vai fazer isso. Apesar que eu também quero instituir a regra de que a gente não pesquise coisas. A gente vai entrar a falar... Às vezes a gente vai falar de coisa muito técnica, talvez. A gente um dia falar sobre, sei lá, física quântica. Uhum. Teoria das cordas. E a gente não vai pesquisar. Justo. E o que eu vou achar mais legal é saber que os caras vão estar muito putos ouvindo a gente falar errado. O cara ouvindo assim no ônibus falando, cala a boca, tá errado! Mas é quando a gente vai ter várias respostas, né, pra poder comentar. A ideia é essa, fazer movimentação, é engajamento. Porque pra quê? Pra alimentar o nosso ego. Pessoas estão ouvindo e respondendo, olha só. A gente existe. Porque, basicamente, tudo que você vê mais exaltado sobre ego são esses truquezinhos, né? A pessoa meio Sim. que já deixa o palco armado Uhum. pra isso, esse tipo de coisa acontecer, né? É, e aí quando dá merda, que o cara fala uma merda muito grande, ele fala, tava trolando. O que mais me diverte nessas ego trips alheias é quando o cara se acha muito bom, que normalmente é o caso. Uhum. E acontece alguma coisa na qual ele não é favorecido, ele não é lembrado, ele não é mencionado, e ele fica muito puto. Uhum. Premiações mil, Opa. Listas em sites grandes, esse tipo de coisa. É sempre muito divertido ver a reação das pessoas. Uhum. Reação de gente que cai, por exemplo, no piores do mês do Universo HQ. Opa! Nossa, é a minha diversão mensal, assim. Ver quem vai ser a pessoa que vai perder as estribeiras e se ferrar com o Sidney Guzman. Jesus das HQs nacionais. Só isso. Só o Messias. Mas, inclusive, sobre isso, a pessoa, ela vê lá. Ah, eu tô nos piores do mês. Ok, beleza. Só que, assim, o piores do mês é o quê? São vários críticos, elegem as melhores e as piores HQs Exatamente. Do mês pra ele. O que é uma opinião. Sim. Todo mundo é obrigado a gostar do que você faz? Pois é. Então, tipo assim, se o cara não gostou e colocou lá, foda-se. Sim, e isso também tem a ver com ego, que os avaliadores desse site especificamente, alguns têm um ego mega inflado. Ah, tem. Que tem cara que sai do estilo dele de leitura, do que ele gosta de ler, só pra ter algo pra falar que foi ruim, que foi o pior do mês. Concordo, tem mesmo. Isso acontece. E é bem aparente. Sim, pra opa. Quem fica de olho é bem aparente. Fica aí a dica pra acompanhar isso aí, ó, a gente vai fazer propaganda do Universo HQ, hein? Aí, tudo Cidão, bem, tudo bem, tudo chama bem. Nós aí pra fazer uma propaganda aí. Não, mas é um bom exemplo isso daí. Sim. Isso daí me lembra, por exemplo, quando... Nossa, mas isso... Eu vou fazer uma volta muito grande, mas ok. Vai sair um filme grande aí e o pessoal fica acompanhando o Rotten Tomatoes. Uhum. Como aconteceu recentemente com o Esquadrão Suicida. Uhum. E o cara fica puto que o filme tá lá com uma crítica... com uma porcentagem baixa, certo? Sim. E assim, e daí? Tipo, o cara quer que os... Ah, nossa, foi bom isso eu falar, porque eu entrei onde eu queria falar antes que eu tinha esquecido. Porque assim, o que as pessoas querem na vida? É, isso é ego, claro. Comida, diversão e arte. Ah, comida, diversão e arte. A gente não quer... Bom, o que as pessoas querem na vida, hoje em dia, na internet? Elas procuram podcasts, elas procuram youtubers, elas procuram sites com opiniões e tal. Pra quê? Pra que alguém endosse a opinião delas. Sim. E aí a pessoa não endossa, ela fala o quê? Vai tomar no seu cu, você não sabe nem o que tá falando aí. É porque a gente tá na era das verdades absolutas, né? Ah, sim. Sim. Você nunca... Quando você discute com alguém, não é pra talvez você parar e pensar... reavaliar alguma coisa, uhum. construir com aquilo. É. É tentar sempre refutar o argumento do outro pra mostrar que o seu está correto. É, exato. E as pessoas ficam putas da Sim. vida. Se aparece alguém com opinião contrária, nossa, é briga. Aí você chega a níveis extremos. Teve um cara, eu li isso recentemente, um cara é um autor, autopublicado, tal. Aqueles caras que nascem no Wattpad da vida e depois faz o livro e tal. Caiu no Goodreads, não sei o que lá. Uma menina fez uma crítica bem pesada com o livro do cara. Que provavelmente era só uma merda mesmo. Ah, com certeza. Só lembrando que eu que te passei esse artigo. Foi? Que o cara, ele viajou quilômetros, achou a menina no trabalho dela, trabalhava no mercado, esfaqueou ela. Ele bateu. Ou esfaqueou? Eu acho que rolou uma esfaqueada. Só de leve. Agrediu ela. Só uma facadinha. Foda-se. E foi embora. Olha o nível que o cara chega. É. Velho. Porque assim, o cara foi lá, fez toda a parte difícil, que é escrever o livro, colocou as caras no mundo. Realmente exige um nível de coragem. Sim. Você tá se expondo. É que assim, tem maneiras de você receber críticas. Então, eu ia chegar nesse ponto, que eu ia falar, pô, beleza, você colocou lá, como eu lancei meus materiais, você lançou os seus, nós estamos lá. Eu, como esse podcast. Sim. A gente vai e coloca esse negócio. Se alguém não gostar, honestamente, foda-se. Porque, tipo assim, o que vai fazer, sabe? A não ser que seja realmente ruim, ou, por exemplo, o livro do cara. A menina, eu vi a crítica, no artigo tinha a crítica dela. E não foi um negócio, tipo, que ela tava xingando o cara, falou, esse cara é um desgraçado, ele tem que morrer. Não, ela tinha pontos bem relevantes. Ela fez pontos, ela analisou a história, falou, isso aqui tá errado, isso aqui não condiz com a história e tal. Aí você fala, pô, legal, ela tá dando um feedback pro cara. Eu mesmo, com o livro, apesar que, assim, pra ser bem sincero, eu não tive críticas negativas do livro ainda. Não, na boa, assim, eu só não tô nem querendo ser cuzão. Mas as pessoas que leem, que eu sei, gostam, né? Óbvio que eu não sei, todo mundo já leu. E, só que assim, se o cara me dá um feedback e fala, pô, mas tem tal parte, não gostei. Aí eu falo, bom, beleza, eu ouço. Não quer dizer que eu vou aceitar, porque às vezes é a opinião dele, acabou. Mas às vezes você pode enriquecer com isso. Fala, pô, sim, legal isso que ele falou. E, assim, vai do perfil de cada pessoa, entendeu? Claro, claro. Eu escrevo pra sites também e tudo mais. Eu não vejo a necessidade de eu gastar o meu tempo e gastar o tempo das pessoas que acessam o site falando mal de uma coisa que eu não gostei. Eu só deixo pra lá. Eu ignoro aquilo. O maior volume de coisas na internet é de gente falando mal de coisas. É. Porque a pessoa quer falar mal. Então, aqui provavelmente vai acontecer muito. No podcast é outra coisa. Eu já encaro como uma conversa, um papo, assim, é outra história. Aqui é um boteco, praticamente. É. E aí isso rola, entendeu? Mas sim, eu não vou fazer um artigo de 5 mil palavras, não, pior metendo pra alguma coisa. E pior ainda, ficar comentando nos vídeos do YouTube do cara, no artigo, tipo, querendo falar mal, não sei o quê. Porque o maior volume de coisa negativa que existe. É que nem, por exemplo, tem um site que eu escrevo de vez em quando, falei que tinha, comentei que tinha assistido o Esquadrão Suicida, ela falou, pô, mas você não quer fazer um review? Eu falei, não. Porque, assim, já tá tendo toda a crítica negativa também. Uhum. Que além de ser só chutar cachorro morto, você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo. Vamos ser diferente. Sabe? Vamos tentar usar isso de outra maneira. Vamos fazer diferente. Assim, pessoalmente. Opa. E pessoalmente, eu não me importo quando alguém vira pra mim e fala, pô, não gostei da sua história, não gostei do gibi e tal. Então, beleza. Você tem todo o direito de não gostar. O que me irrita é se a pessoa só vira e fala, porra, mó bosta. Isso, exato. É, porque você tem cara de banana. Eu não gostei. Não gostei. Cara, então foda-se, então pau no seu cu. É, azar o seu, cara. Se o cara vira pra mim e falar, não, pô, não gostei disso aqui, aquilo lá. Ou, não gostei da história geral porque não é o tipo de coisa que eu gosto. Beleza. É. Se você, se tudo que você tem a falar é, nossa, que merda, enfia no cu. Enrola, enfia no cu. Isso me tirou do sério. Não, mas é. Que é o exemplo oposto do que aconteceu com aquele cara que foi lá nos Estados Unidos, né? Ele pegou o carro dele e foi bater na menina. Inglaterra? Ah, tá. Aí é outro extremo. É o cara que tem um ego absurdo e não consegue lidar com ele. Exatamente. Não, e assim, todo mundo tem o ego. A gente até agora pode entrar e falar ego de autor e tal, essas coisas que a gente já tá falando sobre isso. Sim. Mas assim, você tem que ser esperto, entendeu? Você tem que ver da onde tá vindo um ataque e da onde tá vindo uma coisa enriquecedora, ou uma coisa que, tipo assim, você tem que ouvir e falar, beleza. E tem maneiras de lidar com ataques se você quiser se meter nisso. Sim, claro que tem. Não, até, tipo, se o cara falar que nem você falou, ah, é uma bosta, não sei o quê, ah, é só isso, tem que falar só. Então, beleza, azar seu, sei lá, ou sorte sua. Ou se quiser... Não, melhor ainda, você comprou? Comprei. Você pagou mesmo em dinheirinho? Paguei. Então, azar valeu. Seu. Valeu, trouxa. Comprei uma Marmitex com o dinheiro que você me deu. mas é, e ninguém é obrigado a gostar de tudo, e ninguém é obrigado a gostar do que você gosta, e foda-se. Fiquei até cansado agora. Mas sobre ego de autor é legal, porque o que eu adoro é o quanto... Eu ia falar escritor é mais do que pessoal dos quadrinhos. Não, é tá pau a pau. Que também é igual o pessoal do cinema, que é tudo assim. Porque assim, é o cara que faz aquele negócio e ele acha que ele é um deus. Uhum. Pô, o cara escreveu um livro. Eu sou melhor que a maioria da humanidade agora. É. Eu fiz um livro. Eu lancei um livro. Cara, eu escrevi um livro. Então. Não tem meu nome no livro, mas eu escrevi o livro. Ghostwriting. Segredo. Qual será? Aí vai ver um tipo 50 tons de cinza. É o Sabrina, cara. Meu sonho é escrever um Sabrina. Eu gostaria. Eu acharia legal. Nossa, ia ser muito divertido. É fazer um Sabrina em quadrinhos pra sair no Piores do Mês do Universo HQ. Cara, Sabrina em quadrinhos ia ser incrível. Porra, fica... Fica aí, projeto do primeiro semestre de 2017. Ó, tá registrado aqui, ninguém pode roubar ideia não, viu? Qualquer coisa, recebe o processinho. É... Quem a gente vai receber de quem faz Sabrina? Não, a gente faz tipo Sabina. O que eu tava falando? Se fosse um podcast editado, essa parte seria cortada. Eu estava falando sobre ego de autor. Ah, então. Aí lançou o livro, escreveu o livro. Porra, do caralho, né? Legal, uma sessão gostosa, terminou. Aí foi, assinei com a editora, melhor ainda, tal. Uhum. Tá no mercado, teve a sessão de lançamento lá, o pessoal foi lá, autografei, coisa chique. Tá, eu não sou melhor que ninguém por causa disso. Eu não sou melhor que um cara que trabalha na faxina, não sou melhor do que um médico, não sou melhor do que um cara que é marceneiro, porque eu fiz um trabalho. É legal pra caralho? É. Eu fico feliz e orgulhoso? Sim. Só que eu não me acho melhor que ninguém. E tem gente que trata os outros melhor por causa disso. Como se o cara fosse algo além. Como, na verdade, isso rola com médico, com juiz. É a idolatria, né? Idolatria. Faz parte de todo esse processo. É a alimentação do ego. Quando você acha que alguém é muito melhor, você tem aquele fanatismo por ela. É, não, tem uns caras que são melhores que os outros, por exemplo. Não, porque eu tô pensando assim, porra, sei lá, tipo... O Usain Bolt, mano, ele é o melhor na corrida, ele é porra. Melhor. Não, ele é melhor pessoa do que eu, com certeza. Claro que é. Sim, eu sou uma pessoa horrível. Eu admito isso, eu estou ok com isso. Ah, eu sou, acho que 50%, vai. Até que eu sou legal. Não, eu sou bem ruinzinho também. Não, mas eu sou legal, vai. Eu sou gente boa. Mais que você. Mais, certeza. Aí, certeza. Ó, viu? Aí, ó. Massageei meu ego. Não, porque é muito fácil eu cair em outros podcasts no arquétipo do cara cuzão irritado, entendeu? Eu sou uma pessoa de opiniões extremas. E com um truquezinho de edição, né? Você dá uma... Você vira o personagem. E olha que legal isso aqui. Aqui você tá mostrando como você é, porque não vai ter edição. Não. Então se você estourar e começar a falar um monte de merda, assim, da hora, vai ser o que vai ir. É, bonito. Nossa, tô até vendo. Puta que pariu. Tô vendo a Polícia Federal chegando aqui um dia. Não, um dia, se eu tiver muito puto, eu provavelmente vou fazer um programa solo. Não vou avisar o Thiago, só vai subir. Um rant de 2 horas e meia. Sobre, sei lá, Batman vs Super-Homem, alguma coisa assim. Olha, se fosse falar mal disso aí, meu amigo... Ah, ia ser o maior podcast da história. Ah, ia. Não, e assim, é que a gente perdeu o timing, né? É. Vamos aproveitar, então, vamos alfinetar algumas pessoas aqui, vamos mexer no ego das pessoas. Amigo, amiga, qualquer que seja seu gênero, raça, cor, se você é alienígena, se você é humano, qualquer robô. Coisa. Robô, inclusive. São nossa maior parte de ouvintes é robôs, né? Sim. É os bots da NSA. Se você gosta de Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida eu até dou um desconto, mas se você gosta de Batman vs Superman, você está errado. Eu ia falar, você é um bosta, mas é sacanagem. Mas você é. Mas você é. Porque, tipo assim, se você gosta de um produto mal feito, ridículo, mal escrito, mal editado, mal filmado, mal atuado. Tirando o Ben Affleck, eu gosto do Ben Affleck. Sim. Se você gosta disso e acha que tá bom o suficiente pra você, você é um bosta. É que veja além, isso vai muito além de adaptação de personagem. Porque eu acho uma palhaçada os nerdão que vem reclamando que, sei lá, o Tom Pantone do bagulho é diferente do gibi, sabe? Vai tomar no meio do seu cu. Isso rola. Porque, é uma adaptação, já está no nome. Nunca vai ser igual, porque meios diferentes exigem tratamentos diferentes. Exatamente. A minha birra com essas coisas é quando é mal feito. É um filme ruim antes de ser uma adaptação ruim. Exatamente. Se fosse um filme que era, tipo, dois personagens criados pra aquele filme, ele seria ruim do mesmo jeito e foda-se. É, seria horrível. E outra coisa, só que os caras têm 75 anos de história lá daqueles personagens pra fazer mais que 75 anos, né? Porque o Superman é quase 80 já, é 38. É. Então, o cara me faz um filme que ele tem 80 anos quase de história, ele dá pra entender o que aquele personagem é, e o Superman não tá lá. O Batman tem 75 anos, sei lá, não tá lá. Porque eles não são os personagens. Uhum. E o cara que é fã do negócio, gosta. Você não pode gostar disso, você tá errado. Mas se você gosta, bom pra você, que legal, assim, bom, sabe? Bom caralho, vai se fuder. Desliga essa porra agora e deleta. Eu não quero gente com você me escutando. Vai pro inferno. Sai daqui. Sai! Sai daqui! Sai! Nossa, eu ferrei todo o áudio agora. Você deixou alguém surdo agora, provavelmente. Eu acho que nesse pedaço vai ser a única edição que eu vou fazer. Eu vou diminuir o barulho pra não estourar o tímpano de ninguém. É que eu pensei em bater um jornal, tipo cachorro. Só que não tem jornal aqui. Tem uma garrafa de Coca-Cola. Aí, Coca-Cola, chama nós. Mas então, por que foi importante a gente fazer esse rant de Batman vs Superman? Primeiro que é gostoso, falar mal. É uma delícia cuspir naquele cadáver. E outra, é pra que a pessoa que gosta disso e aquela pessoa que ficava na internet defendendo, não sei o quê, porque ele quer ser o certão, não sei o quê, entender como é que é ter o ego ferido. Porque pra aquele cara funciona como uma parte dele. E aquele filme não é dele. O único cara que pode se sentir ofendido ali talvez seja o quê? O Zack Snyder. Que se aquele cara tem ego, ele deveria se esconder num buraco. Ele é o pior diretor de Hollywood. Odeio o Zack Snyder. Eu tenho muita pena do Ben Affleck. Eu tenho. É um cara que gosta dos personagens, ele curte quadrinhos. Ele é nerd, que nem um nerd padrão. Só a diferença é que ele é bonito. Ele tentou mexer no roteiro, tentou deixar melhor, sabia a merda que tava se metendo. Mas nem se Jesus Cristo chegasse lá melhorava, meu filho. Daí que vem o Sérgio Affleck, né, naquela entrevista, que ele tá com aquela cara de onde foi que eu me meti, puta merda. Hello darkness, my old friend. Melhor uso dessa música até hoje. Sim, melhor uso. Essa música parece que foi escrita pra aquele momento. É! Eu espero muito que no filme solo agora, com ele fazendo o roteiro... Não, vai ser legal. Ele vire pros amigos nerdão, sabe? Dê aquele tratamento bonito, faça um filme foda pra virar e falar, ó, pau nos seus cu, seus nerd maldito. Uhum. Se vocês não gostaram dessa porra agora, então vocês podem ir pra casa do caralho. Mas é que tem um problema. Daí o cara vai fazer um filme do Batman lá, legal, pô, tem que botar o Coringa. Aí chama o Jared Leto. O cara vai mandar rato. Assim, é a coisa que eu menos gostei do filme. E eu entendo ele tá tão puto. Porque cortou quase tudo, né? Cortou quase tudo, cara. É que assim, aparentemente, por tudo que eu li, vi, descrições de cenas deletadas ou modificadas, o relacionamento Coringa-Arlequina no Esquadrão Suicida era extremamente próximo do gibi. Sim. Ou seja, um relacionamento mega abusivo de um cretino com uma louca. É. Não, e o pior é que o cara quebrou a mina, ele deixou ela louca. É. Ele não é só abusivo, ele é, sei lá, destrutivo. É. Não, abusivo já é destrutivo, mas é pior. E, assim, aparentemente tava bem nessa pegada e resolveram diminuir o tom. Deixar um filme mais família. É. Por quê? Porque a cara do pôster é o Will Smith, não dá pra fazer um filme desse com o Will Smith dentro, né? Não, e parece que teve o lance lá do... Que o David Ayer lá, o diretor... Que ele não é mau diretor, mas ele não é bom diretor. É. Ele é um diretor mediano. Sim, ele faz filme pra divertir. Ele tem uns filmes interessantes na carreira dele. Mas todos os filmes eu sempre consigo pinçar um negócio e falar isso aqui é chato, isso aqui tá errado, isso aqui é mal feito, sei lá. E ele fez a versão dele, fizeram lá, passaram pra aqueles grupos, né? Focus Group. Lá, E o pessoal não gostou. Porque os caras chamam o quê? Dona de casa... É, eles chamam a galera que vai ver, a galera que vai comprar ingresso pra caralho. Não é o fanboy. Não é o fã. Não, porque o fanboy é o babaca que gostou do Batman vs Superman e vai assistir qualquer merda que for com o logo da DC na frente. Não, mas essa galera que se incomoda muito com a adaptação, eles estão ferrados, eles vão passar raiva o resto da vida. Sim, eles não são o público-alvo de um filme. É. Um filme milionário. É. Foda-se vocês, cara, vocês são um peidinho da minha renda. Não, e vocês vão ver de qualquer jeito pra passar raiva. São os caras que ficam vendo sessão da meia-noite, essas coisas. passa frio. Então, assim, se você sonha um dia, caro nerd, caro e nerd, ver uma super adaptação genial, que você vai chorar e gozar com o unicórnio junto... Assista um filme da Marvel. Na verdade, nunca vai ter. Não, nunca vai ter. Igualzinho que você viu no gibi? Ah, fica vendo fã filme no YouTube. Aí talvez chegue Nossa, perto. E é pior ainda, né? Nossa, muito ruim. Uma coisa que eu não gosto, eu vou falar bem baixinho pra ninguém ouvir. Uma coisa que eu não gosto é fanfic. Porque, não, fanfic não, falei merda. Desculpa, fanfiqueiros aí, sei lá. O que eu não gosto é shipper. Porque, tipo assim, eu até entendo alguns, mas daí os caras, não, vou fazer o ship aí do Doctor Who com Arlequina. Sabe? E por que você tá fazendo isso? Pra que você existe, cara? Sai daqui! Sério, vai embora, meu. Não, eu sou assim, vamos lá. Eu sou um cara super respeitoso. Eu respeito todo mundo. Contanto que não me enche o saco, eu respeito todo mundo mesmo. Até se o cara for cuzão, porque se ele ficar longe de mim, ótimo. Mas o cara perder tempo fazendo o fanfic, caralho. Fanfiqueiro, aí, vocês são gente boa. Shippers. O cara fazendo shippers. Eu até tenho uns shippers que eu até concordo. Tipo, por exemplo, sei lá, o cara vai fazer o ship do Loki com Thor. Beleza, tranquilo. Que tem, né? Tem de tudo. É que tem você, de tudo. Você já entrou no Tumblr, assim, é que se, e você se perdeu no... Isso se encaixa na regra 34. Ah, é. Regra 34 da internet é a regra mais absoluta. É mais absoluta que as leis da física. Ah, é. Se existe algo na internet, há pornografia sobre isso. Exato. E há mesmo. Opa. Existe. Eu não vi isso, mas um amigo meu, o Kiko, ele um dia tava procurando imagens do Gravity Falls. Aham. Uhum. Puta desenho. Incrível. Ó, fica a recomendação aí, tá na Netflix. Netflix aí, ó. Chama nós aí. Netflix termina de subir os episódios. Ah, não tá todos lá, né? Faltou metade da segunda temporada. Ah, é que eu assisti por meios legais. Super legais. E, então, e aí, tá lá. Ele tava procurando imagens. Ele virou fã e ele é desenhista. Ele falou, pô, fazer um desenho aí, tá. Uhum. Super legal. No que ele botou lá no Google Imagens, o que que tinha? Uma imagem do Dipper e da Mabel, transando. Eles são crianças irmãos. E eles são irmãos. Gêmeos. O que há de errado aí? Entendeu? Tudo. Tudo. Não podia estar mais errado. Mais errado que isso, só se eles estivessem fazendo isso, sei lá, em Auschwitz. Não, mistura com necrofilia também. Pronto. Aí tá. Cumpriu. Cara, então assim, eu me pergunto, eu falo, caralho, meu, o que essas pessoas fazem? E são shippers. Porque na cabeça da pessoa isso é um relacionamento. Então por isso que eu falei, eu até respeito uns shippers, mas tem uns que, olha, pesam a mão, viu? E a regra 34, ela endossa isso aí. Sim. E por falar nisso, existem 34 regras mesmo? Tem mais. E eu queria... Vamos um dia fazer um episódio das regras disso? Podemos, Não, porque eu quero realmente saber. E discutir elas, né? Discutir uma por uma. A validez delas. Não, deve ter umas até que são bacanas, assim, tipo, sei lá, tipo... Não sei. Tiago é mó legal. Não, regra 14. Não. Ah, é tudo coisa assim? É tudo coisa assim. Nossa, eu quero muito. Vai ser episódio 3. Pronto, tá prometido. Porque o 2 já tem pauta. Né? Agora a gente podia chegar naquele momento, eu tenho certeza... Tem gente que viu o título desse podcast e tá esperando de chegar aquela hora que a gente vai falar de grandes ególatras. Ah. Dar nomes aos bois. Sinto muito, esse não é esse podcast. Exatamente. A gente pode querer falar disso e tudo mais, mas a gente não é trouxa. Exatamente. Primeiro, nós somos de... Nós dois somos de dois... Fechando aqui a garrafa. Nós somos de dois meios... Agora não, agora três no caso, né? Três meios que tem muita gente. Literatura, quadrinhos e podesfera. Podesfera, pra ser sincero... Não, tem. Podosfera. Podosfera? Tá? Aprende a falar agora que você tá dentro do meio. Pô, eu vou criar uma podosfera. Minha... Podosfera. Podesfera. Podesfera. Bom, a podosfera... Eu não... Não, na verdade eu não conheço... Não, mas imagino que tenha. Mas assim, nesses três meios, é óbvio que tem gente que é uns puta de uns ególatras. Uns tem. O cara que muitas vezes é um bosta, não, em si todos. O cara é um puta de um bosta e acha que ele é um deus, não sei o quê. Sim, e nós sabemos de muitos dos três campos, não, principalmente literatura e quadrinhos, assim. Mas você acha que a gente vai falar? Você acha que a gente é trouxa? Ah, vá. Ah. Por favor. Eu quero que as pessoas vejam as coisas que eu faço. Mas sendo sincero, agora sendo bem sincero, tem pouco. Tem menos do que eu imaginei que teria estando de fora. É verdade. E isso me deixou extremamente feliz. É que as pessoas que são... elas projetam uma coisa enorme. É como se fosse, sei lá, uma bomba, um negócio. É como se o ego dele inchasse a presença dessa pessoa. Que não se engane, você faz a coisa errada com essa galera, se você cutucar o nervo errado, você tá ferrado nesse meio. Exatamente. Não, em qualquer meio, na verdade, né? Sim. Mas, porque, por exemplo, antes disso tudo, de escrever essas coisas, eu tive banda. E músico, puta, como tem músico que acha que é um deus, assim, sabe? Porra, você tem banda ainda, né? Mas você não faz shows, essas coisas assim. Não, a gente tá cagando. Literalmente, né? A banda faz isso, fica tocando no banheiro, né? Mas, assim, uma coisa que me decepcionou logo de começo foi quando eu fui fazer o primeiro show. Pô, bacana, né? Então, nossa, você ia falar com os caras, era como se os caras fossem os deuses, sabe? E era bem na época que tava o emo, o hardcore, essas coisas assim, tava estourando. Então, muito moleque. E era a época do Orkut e tal, MySpace. E a molecada se achava famosa. Se achava uns puta deuses, assim, sabe? E não, isso, tipo, não era ninguém, né? Mas então, daí quando eu entrei no meio dos quadrinhos, eu vi o pessoal bacana, legal. Obviamente que, eu simpatizo com uns mais que outros, não sei o que, sei lá, mas assim, me dou bem com todo mundo e tal. Existe uma figurinha ou outra que você sabe como é que é, né? Sim. Mas nós não vamos falar, porque nem vamos blipar, porque isso daria trabalho. É, não quero ter. Então, fica aí curioso. Um dia a gente faz o episódio final. Quando a gente, tipo, for... Não, eu ia falar um negócio que ia ser muito... Se um dia eu chegar no naipe desses caras, ter a mesma posição que eles têm no mercado, eu falo sem dó. Ah, sim, porque você vai se achar um deus e você vai se achar intocado. Intocado não, intocáveis. Não, eu vou ter intocável, caralho. Eu vou ter uma base suficiente de pessoas que gostam do que eu faço pra não ter mais que lidar com esse joguinho, entendeu? Mas será que dá? Porque essas pessoas, em geral, você pode ver que depois de um tempo elas começam a sumir. É bem volátil, né? Exatamente. Na maior parte dos casos. O sucesso é volátil. Sim. Então, tipo assim... Não é à toa que existe a expressão 15 minutos de fama. 15 minutos de fama, exatamente. O legal é você trabalhar duro, fazer seu trabalho legal, tal, assim, não sei o quê, e pronto. Se divertir fazendo. O mais importante é tentar se divertir fazendo a coisa. É. Puta merda, peraí. Ai, não saiu o arroto. Pera. Ai, e também, que bela ideia, beber Coca-Cola enquanto faz podcast. Beber água, água Minalba. Minalba. Os próximos tem que ser a base de álcool. Fica a dica aí. Vamos fazer o episódio da vodka. Eu normalmente gravo podcasts bebendo algo alcoólico. Aí, pessoal que grava com o Barone, eu sei quais são os podcasts. Quer falar aí agora? Não, não, não. Não. Mas o pessoal sabe. Se eles ouvirem, eles vão saber. Eles sabem que eu faço isso. Ah, então tá bom. Não então, é segredo. Tá tranquilo. Eu só dei uma parada agora que eu não posso beber destilados por conta da tatuagem que eu fiz recentemente. Ah, é verdade, é. Tatuagem essa que você fez para ficar mais destacável e as pessoas olharem e falarem, olha como ele tem uma tatuagem, né, tal. Na verdade, foi só porque eu curto. Se servir pra isso também, ótimo. Não, mas a gente se sente mais bonito fazendo tatuagem, né? Ego. Ego. Ego. Por que você compra aquela roupa bonita? Que você fala, pô, essa camiseta aqui fica bacana. Tá? Vai ficar bonitão. Vai ficar bonitão. Pô. Tirando, na verdade, se você compra uma camiseta, sei lá, que é uma imagem do Link, do Zelda, assim. Daí você fala, porque eu sou nerd. É, aí são statements. Pra você se encaixar na tribo que você mais se identifica. É, isso é verdade. É engraçado isso, que é tipo uniformezinho, né? É. E engraçado que as tribos mais extremas são as que têm o visual mais... Porque, assim, tipo, por exemplo, o punk. São os que têm o visual mais extremo, assim, tipo, que é pra se falar, ó, a gente é um grupo mesmo, né? E os caras fazem isso pra, tipo, não é pra se destacar, é pra se juntar, pra virar, né, uma coisa. E porque também, por ego, talvez, porque o cara quer fazer parte de um grupo pra ele se sentir mais foda porque ele faz parte daquele grupo. Somos seres sociais, no fim das contas, né? Ah, sim, sim. Por isso que a rede social dá tão certo. É. E também porque tem... Tirando o Hello. Ah, é, né? Tem isso. Caralho. Cara, se tivesse uma versão desktop, acho que eu usaria mais. O celular, eu mexi, dava pau no servidor o tempo todo. Não tem. Dava pau no servidor o tempo todo e eu fiquei sem espaço no celular, porque meu celular é uma tranqueira, uma carroça. Ah, não, peraí. O Hello que você tá falando é o... É o Orkut. O Orkut. É. Ah, não tem versão desktop? Não. Já tem disponível? Já. Eu queria fazer isso. Faz. Não vou fazer, porque você tá falando que é uma bosta. Não, eu cansei rapidinho. Ah, eu queria... Assim, eu passei 10 anos trabalhando em rede social, sabe? É, tipo, aquela coisa, você se cansa dessas coisas. É. O que eu tenho hoje em dia é porque eu preciso ter, porque agora eu produzo coisas. Ah, sim, eu não. Eu preciso mostrar de alguma não, maneira. Não, e às vezes cansa, você não tem vontade de às vezes deletar tudo e foda-se? Porra! Nossa, eu tenho vontade. Eu fiquei muito tempo sem. Quando acabou o Orkut... Aí, ó, objetivo de vida, ser J.D. Salinger, mano. Você faz o um negócio, todo mundo gosta, você vira um ermitão, foda-se o mundo. O que, que é que tem que ele é o personagem? É o BoJack Horseman, que ele é o personagem. O filho dele, inclusive, olha que fun fact legal. O filho dele é aquele Capitão América daquele filme dos anos 90. É mesmo? É alguma coisa de Salinger, aquele cara. É o filho dele. Enquanto o pai se escondeu... E não sei, ele morreu, não? Morreu. Mas assim, tinha as buscas, os caras ficavam fazendo quadrangulação pra tentar achar onde ele morava. Porque ele morava tipo numa cabana, assim, uma coisa assim. Sim. E não, parece que não encontraram nunca, não. Não. E o cara é bom, hein? O cara deve ter morrido e daí falou, ó, tá vivo aí. Não é que o cara é bom também, né? É o tamanho dos Estados Unidos, cara. Ah, bom, Estados Unidos é foda. Olha quanto espaço vazio tem naquele lugar. Né? Nossa, daí você vê a estrada assim, não tem nada, né? É. Caramba, você anda aqui no Brasil, tem... Qualquer estrada tem um monte de coisa. Tem tudo. Lá não tem nada, assim, né? Enche o tanque antes de pegar essa estrada, senão você tá fudido. mas falando sobre, né, esse negócio de ficar sem rede social, eu fiquei, tipo, uns 3 anos sem. Eu demorei pra entrar no Facebook. Porque o pessoal começou a entrar o quê? Em 2009, sei lá, essas coisas. Eu sempre fui early adopter dessas coisas, por uma questão de trabalho também, né? E eu curto tecnologia. Eu sempre abraço uma coisa nova, vejo se ela é útil pra mim depois. Se for, eu mantenho, se não, eu jogo fora. Eu já, desde sempre, saúdo os nossos futuros overlords, a inteligência artificial. Sim, que o Google sempre vai criar eventualmente, sem querer. Ah, vai. Isso vai acontecer quando um robô criar um robô melhor do que ele. É. Porque nesse dia o robô virará Deus. Você sabe que é esse negócio mesmo, né? Terceiro comentário relacionado à religião de Thiago Zanetti. Mas calma, esse daí é uma verdade absoluta, pô. Esse! Faz um textão no Facebook sobre essa verdade absoluta. Mas é, porque no dia que um robô criar outro robô melhor que ele, e esse outro robô vai criando, imagina esses upgrades, como é que vai ser? Não só robô, como um programa começar a criar um novo programa. Que na verdade já existe esse tipo de coisa, né? Já. Tipo, renovar. Nós estamos fodidos. A gente já desviou pra caralho da pauta, acho que é melhor a gente parar esse primeiro episódio por aqui, porque ele já é grande, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Vê lá. 56 minutos. Ah, tá bom. Daí é bastante coisa, né? Dá pra sacar qual é que é, você já sabe onde tá se metendo aí, você que tá ouvindo. Já que foi de ego, a gente explica, a gente tem um ego tão quebrado, tão zoado, que a gente começou a falar de ego, a gente nem sabia o que falar, e ó. Ah, foi pra outra coisa. E vai botar no ar mesmo assim. E os caras falam, vocês não falaram das coisas mais importantes, não sei o quê. Então faz o seguinte, escreve lá. Faz seu podcast. Deixa pra próxima pessoa que vai escutar aí pensar numa coisa. Faz seu podcast. Também. E manda pro nosso e-mail, porque a nossa caixa de e-mail... Cara, eu boto no ar, viu? É o seguinte, vamos deixar as formas de contatos. Ah, é verdade. Acabar, deixa eu, né, ver. Contatos! É, você pode mandar um e-mail pra gente, se você é de e-mail, no... Não mande um e-mail. Não mande um, @gmail.com. Isso, não mande um, @gmail.com. Tudo escrito, tá? Não é numeral esse um. Não mande um. Não mande um. É, você pode encontrar a gente no Twitter. Ah, não, antes que você fale isso. No não mande um, @gmail.com, se você quiser mandar a sua história triste... Ah, sim, por favor. Já, por favor. É, se for uma história triste, mande com o assunto Carinha Triste. Carinha Triste, pronto. É, você pode achar a gente no Twitter. No Twitter. Eu tô lá como @barone, B-A-R-O-N-E. E o Thiago, qual que é o seu arroba, meu Thiago? Ah, não, eu sei. É T-P Zanetic. Z-A-N-E-T-I-C. Na verdade, em todas as redes sociais eu tô assim, @T-P-Zanetic. Certo. Facebook você acha a gente pelos nossos nomes. Pelos nossos nomes. Instagram é a mesma coisa. Sim, você pode mandar uma mensagem com uma hashtag. Essa não é uma hashtag. Uhum. Essa não é uma hashtag. E a gente vai procurar, dar uma olhadinha lá. Sempre no Twitter, tá? Facebook, foda-se, não vou não, procurar. Não, Facebook não. Pode mandar se quiser, mas não vou ver. Facebook a gente tem a página. Isso não é uma página. Isso. Curta lá também. Não é uma página. Isso não é uma página, mas você curte ela. E antes da gente encerrar esse primeiro episódio, eu queria dar um alô pro nosso fã instantâneo, Ayrton Marinho. É, o pré-fã, a gente já sabia. Que... Já sabe que ele vai ouvir, que ele vai adorar, ele vai baixar todos, porque ele é assim, ele é o maior chupa-bola, o maior massageador de ego existente, ele é o avatar da massagem de ego da Terra. Se não tivesse o Ayrton na nossa vida, né, o Ayrton ele serve pra controlar o nosso ego. Porque a gente já tem tanta coisa de massagem de ego dele, que quando chega os outros a gente já tá, tipo, anestesiado. É, já, então, já não a gente faz tanta diferença, né? Então ele é necessário, é tipo uma simbiose a nossa...